falar na broderagem. Agora ela tem alguém que ama de verdade. Vê se para de encher o saco de mandar mensagem. Você teve 1 milhão de chances e perdeu o time. Não vou mentir, você não sabe o trampo que deu pra fazer ela sorrir. Por baixo desse rosto lindo tinha cicatriz. Você não viu, mas eu vi. Não sentiu, eu senti. Então mete o pé daqui. De atual pra ex, respeita quem fez o que você não fez. Vai ter que assumir que eu sou o da vez. Você não cuidou, eu cuidei. Você machucou, eu sarei. Você perdeu ela, eu achei. De atual pra ex, respeita quem fez o que você não fez. Vai ter que assumir. Papo de atual pra ex. Não vou mentir, você não sabe o trampo que deu pra fazer ela sorrir. Por baixo desse rosto lindo tinha cicatriz. Você não viu, mas eu vi. Não sentiu, eu senti. Então mete o pé daqui. De atual pra ex. Faz barulho, São Paulo!